Mal caminha, sem lugar e destino final. Sonhar, o desejo de ser, mas tocar é real demais. Mantenha-se o transe virtuoso contemple. Todos os castelos, erguidos e altos rumo ao inferno. Caminhem, demônios, caminhem. Os ponteiros já alcançam o tardar, e os anjos habitam a noite. A crise começa. Aqui. Please don't say you are lazy. Date honto wa crazy. Hakucho tachi wa so mienai. Please don't say you are lazy. Date honto wa crazy. Hakucho tachi wa so mienai. 見えないとこで私するんです。 Violent content. Parental discretion is advised. Eu te amava e te dava toda atenção, mas você foi embora sem me dar satisfação. Nem para me comprar aquela casa no Leblon, ou então aquele carro, apartamento no Japão. Não que eu ligue para o dinheiro e para aquela sua mansão, mas que restasse o amor, a sua consideração. Agora estou sofrendo, e isso não se faz, isto é miséria com a mão na frente e outra atrás. Como se tinha falta de jantar ali no Leblon, sem dinheiro, a pessoa da família. Os meus tempos da gangue só andam na linha, depois disso eu tinha dinheiro para comprar uma filhinha. Até que um dia, infelizmente, levei o ato de entender, dizendo que sem mim não poderia viver. Agora os meus dias de tristeza acabou. Só quero boa vida do lado do meu amor. Final Fantasy VII Advent Calendar. Eu tô tão feliz porque, tipo, desde que ele dirigiu Aliens o Resgate, que ele não tinha feito filme nenhum, né? E Aliens o Resgate é o melhor filme da série. Então, finalmente, o Uwe Boll foi contratado e vai fazer o filme novo do Thor, cara. Finalmente, porque, tipo assim, o primeiro filme do Thor foi legal, o segundo foi mais ou menos, o terceiro eu gosto. O quarto teve aquele tie-in direto com Vingadores 5, né? É, tipo, o quarto filme, o terceiro filme do Thor é aquela polêmica. Eu gosto, mas o povo não gosta e tal. Mas realmente, tipo, ele não é tão bom. Ele tá no mesmo nível do segundo pra mim, não é tão bom quanto o primeiro. E agora o quinto tá todo mundo animado e tal. E finalmente o Uwe Boll vai fazer, o que eu tô muito feliz. Tava entre ele e tava entre o MacD, né? Mas o MacD deixou pra fazer Gilmore Girls o filme, né? O remake. Então agora eles vão fazer o Thor 5, que eu acho que eu tô muito animado pra fazer assim, então. Mas o Thor 5 é um pouco complicado, um pouco polêmico, porque é o primeiro filme de super-heróis depois da junção da Marvel com a DC, depois daquele quinto filme dos Vingadores com a crise civil. Então é um pouco polêmico do que vai acontecer aí, né? Assim, nos quadrinhos tá dando certo, né? Os dois universos, rolou, né, a crise civil, daí os dois universos se misturaram e tal, agora eles vivem na mesma terra e tal, inclusive... Nos quadrinhos tá indo numa fase muito bem, porque assim, agora que o Japão não produz mais mangá, né? É o que sobrou pra gente ler em matéria de quadrinhos, né? Quer dizer, não é como se tivesse alguma outra coisa pra ler. A A França até tentou lançar alguma coisa de quadrinho, mas não adianta. Aquele país não tem tradição de quadrinhos nenhuma, assim. Eles só sabem fazer novela, basicamente. Definitivamente, né? Então, assim, não adiantou. Tentaram entrar, mas não adiantou. Então, as duas, os grandes polos com mesmo Estados Unidos, né? E Japão. Japão agora saiu do mercado, agora só tá Estados Unidos. Você viu... Resta a esperança de alguém nesse, no Brasil tentar fazer alguma coisa, mas também nunca... Eu nunca ouvi falar de um quadrinho 100% nacional, né? Então... Você viu aquele Sítio de Pica-Pau Amarelo? Foi mais um romance, né, que tentaram... Dizem que a Dona Benta, a atriz que faz a Dona Benta, é aquela que fez aquele filme muito antigo, uns 60 anos atrás, quando a França ainda fazia filmes, aquela que fez a Amélie Poulain. Nossa, nunca vi, cara, porque filme francês é uma coisa assim, os poucos que fizeram queimaram no grande incêndio, quando o muro qual é a capital? É Berlim, né, a capital da França. Isso. É quando o muro de Berlim caiu, né, que aí dividiu a França Oriental com a Patagônia do Norte. E aí tudo misturou e tal, e daí houve muito saque, né, tipo, o pessoal da Patagônia do Norte saiu pilhando, e quem produzia era o lado francês, que produzia filme, né, a Patagônia tinha uma tradição mais de mais pornografia, coisas assim alternativas, então saíram pilhando tudo, né, muita coisa foi destruída, né, então pouca coisa você acha online pra baixar e tal. Muito complicado. Esse Amélie Poulain é um filme mudo, de 1925. Essa atriz foi Charlie Chaplin. Charlie Chaplin é o austríaco? É uma placa do monstro. Nossa, aquele que virou ditador e tal? A gente tem que fazer um cast sobre essa galera. Aguardem, vamos estudar um pouquinho mais sobre esse lado. Vamos fazer. Chupa-te! Que é o nome de um Exu. A Erup já é o nome de um xamã. Tá passando um gato preto enquanto eu falo isso. Porque não é uma maldição muito grande. Eu tenho Jesus comigo, obviamente. O azar me vem de forma completa. Agora imagina você. Eu que tenho Jesus, passou um gato semi-preto. Imagina se você não tem Jesus. Imagina se você não encontrou Jesus na sua vida. O que acontece? Você cai na treva. Aí você pergunta, pastor, peixe talabate, peixe talabate, peixe talabate, peixe talabate. Você comprou a profissão de Jesus? Como é que você acha que Jesus falava com as pessoas? A voz dele era muito potente? A placa de som de Jesus já faz a sua voz, que é muito potente, você vai falar com ela. As pessoas vão te ouvir lá no Monte Sinai, vão te ouvir em toda parte. Mas você tem que ter fé, você tem que ser merecedor. You got to deserve it. Deserve? You know deserve? Deserve. Chegando na Califórnia, Jordão tinha que pensar numa forma de conseguir descobrir os segredos da família... Pronuncia aí. Kopstein Weinberg. É isso mesmo, mano. Procede. Deve ser. Se vocês lembram, a gente contou um pedaço da história no futuro, né? Essa família, ela é um império do Sal, mas é uma família que... De assassinos. É uma família de assassinos. O império salino dela é só uma fachada. Obviamente, é uma fachada muito bem estabelecida e, pela falta de concorrência, muito bem sucedida. E o senhor Giordano não sabia desse algo mais criminoso. Então, eles se mudaram. O Luan está emprestando eloquência para o... As atividades escusas, eu sou aqui a enciclopédia do negócio. Ai, cara, o Laimidio já está muito legal. Toda vez que eu fizer um adendo, vai ser com sua voz de veludo. Sobrou Natasha, acabou. E aí eles chegaram lá, ainda com o dinheiro do seu financiamento. O senhor Giordano alugou um espaço nos fundos de uma fazenda. A Califórnia tem muitas fazendas. É. Era uma região, era mais rural, né, do que urbano. E o que acontece? Eles alugaram um pedaço de uma fazenda. O senhor Giordano começou a montar sua estufa para poder cultivar sal. E ele começou a investigar mais de perto a família Kopstein Weinberg. E começou a ver o seguinte, que... Eles detinham uma fatia grande do mercado, seria muito difícil tirar eles, porque eles tinham, enfim, o senhor Giordano tinha dinheiro muito mal para começar o seu negócio, ele não tinha verba de marketing, ele não sabia exatamente como é que ele ia distribuir o produto dele, enquanto os Weinberg tinham, assim, uma distribuição nacional. Então ele pensou assim, bom, eu sempre gostei de jogar limpo, só que aqui eu tô numa selva, quer dizer, é batalha ou morrer, então eu preciso, de fato, descobrir como que os Kopstein Weinberg agem, porque, assim, de repente eles podem ter uma forma de cultivar sal que, de repente, é mais barato, sabe? Eles podem ter um conhecimento de como tocar esse negócio aqui nesse país que eu não tenho. Então, eu preciso de alguém lá dentro pra tomar conta pra mim. Naquele ano, tava rolando uma promoção. Se você juntasse 3 códigos de barra dos sais Kopstein Weinberg, enviasse, respondendo a pergunta, qual é a primeira e maior empresa cultivadora de sal do Novo Mundo, você, e se você fosse sorteado, você ganharia um programa de estágio júnior de verão lá dentro. De 10 a 18 anos, assim. Você conheceria todos os segredos e tal. Não, peraí. Programa de estágio júnior naquela época era de 3 a 12. Sim, de 3 a 12. Pra você aprender desde cedo. Era como se fosse um aprendiz mesmo, né? É. O filho dele tava no limite de idade e ele resolveu aproveitar antes que fosse tarde demais. Sim, então ele olhou pro lado assim, viu o seu filho, a consciência dele pesou um pouco. Mas o próprio Rodrigo Capucci, o ambicioso como sempre, vendo aí uma oportunidade não de ajudar seu pai, não entendam mal, Rodrigo Capucci não era altruísta. Ele era hiper egoísta. Ele viu uma oportunidade dele viveu uma experiência impressionante, poder se embrenhar naquele meio, poder conhecer pessoas, ampliar seu círculo de poder. Então, ele convenceu seu pai. Eu falei, pai, não se preocupe, eu vou ser sorteado. Eu vou conseguir. E se isso aqui fosse a fábrica de chocolate, eu começaria a cantar agora. Ele confiou no coração da carta que ele enviou, né? O código de barra. No coração do código de barra. Existia código de barra nos anos 40? Existia, né? Existia. Foi uma invenção. Dos copos tem Weinberg. Inclusive, essa promoção de recortar o código de barra foi justamente pra popularizar o código de barra. Sim. Porque na época o código de barra não era popular, porque as pessoas naquela época eram muito supersticiosas. Então, um códigozinho que continha tanta informação, mas era um bando de barra, era tido como feitiçaria. A Igreja Católica, na época, com a Inquisição e tal, queimava vivo quem usava código de barra. Então, a Inquisição nos anos 40, né, tava no auge. Então, eles fizeram essa promoção justamente para desmistificar. Galera, o código de barra não é coisa do demônio, é coisa, né, do, enfim. Então, o Rodrigo Capucci começou a trabalhar cortando grama e cuidando de mercearias e ajudando a alimentar gado. Vários empregos para poder juntar centavos e todo o dinheiro que ele juntava, ele comprava um pacote de sal Copstein Weinberg. E toda semana ele mandava os três códigos de barra, mandava pergunta, etc, etc, etc. Não é nenhum spoiler dizer que, eventualmente, ele foi o sorteado. Agora, isso não foi nenhuma coincidência, não foi influência sobrenatural de sua mãe, não foi nada. Apenas que, como as pessoas eram muito supersticiosas, pouquíssimos foram aqueles que participaram da promoção. E dos que participaram, um pouco menor ainda foi o número daqueles que acertaram a pergunta. Porque era tão óbvia, né? Não era comum. Era a primeira vez que uma pergunta dessa, que uma promoção dessa era feita. E era tão óbvio que, não pode ser isso. E não, respondia outra coisa. Mas não, era isso mesmo. Então, basicamente, ele foi sorteado, ele e mais quatro pessoas. Então, ele conseguiu ganhar o estágio. Na verdade, foi uma melhor de seis. Ele foi simplesmente o sexto sorteado. O problema que deu, em todos os outros que foram sorteados anteriormente, todos eles erraram a grafia do nome Copstein Weinberg. Realmente, realmente. Bem lembrado, Lon. Ninguém sabia como escrever aquilo. O Darko com certeza editou, então o gap, o espaço ficou muito pequeno, mas o Leivendil ficou tipo uns 5 segundos fazendo com a cabeça. É porque é uma parte muito importante da história e eu tinha esquecido completamente. Como eu pude me esquecer disso? Obrigado, Lon. Eu preciso pesquisar melhor essa história depois. Porque a gente não tá inventando nada, nós só estamos reportando. Foi aí então que Rodrigo Capucci deu um dos mais significativos passos pro resto de sua vida. Foi no primeiro dia do verão daquele ano, aquele ano de 1948, em que ele entrou nas instalações da salinificadora Copstein Weinberg em Massachusetts, Califórnia. Isso poucos meses antes do seu aniversário de 13 anos, né? Ele mal tinha pelos no saco e já tava ganhando seus primeiros estágios. E não só ganhou seu primeiro estágio, como sendo a pessoa que ele era, cativante, comunicadora e muito inteligente, em poucos meses ele já tava galgando uma carreira lá dentro, né? Em poucos meses ele já era, por muitos conhecido como moreno alto, bonito e sensual, né? Hein? Você botou muito adjetivo randômico e eu troquei. Ah, tá. Eu simplesmente troquei os adjetivos por outros. Ele era baixinho, né? Capucci. Em poucos meses ele era essencial para a divisão onde ele trabalhava. A divisão não conseguia mais se imaginar sem o Capucci lá dentro. Sim, porque começou basicamente como uma piada. O que acontecia? O cargo de estagiário júnior na salinificadora consistia apenas de pequenos trabalhos burocráticos. Ele servia café, inclusive ele começou a introduzir o cappuccino dentro da empresa, porque, e isso foi... Porque ele descobriu que mesmo sem os poderes da mãe, o cappuccino ainda era muito gostoso. Sim, então as pessoas começaram a chamar a atenção, nossa, esse garoto é um pouco mais, quer dizer, ele não é só um estagiário que chega aqui, ele é proativo, né? Ele cunhou o termo proativo. Ele chega aqui, ele faz acontecer, quer dizer, ele não se contentou apenas em servir café, ele introduziu o cappuccino, ele não se contentou apenas em fazer o café, ele introduziu o cappuccino, ele não se contentou apenas em distribuir correspondência entre os departamentos, ele criou todo um sistema de entrega, ele otimizou tudo. O que acontece? O que os outros entregadores de pacotes demoravam 5 horas para fazer, o Caputo com seu sistema conseguiu fazer em apenas 5 minutos. Sim, ele criou, ele criou todo um sistema, ele começou nessa época a ler muito, a Kopstein Weinberg tinha uma biblioteca enorme, na sua hora de almoço ele ficava lendo e começou a ler muito sobre essa arte crescente da informática, uma arte muito nova na época, e ele desenvolveu um sistema novíssimo de perfuração de cartões para poder guardar dados dos funcionários da empresa. E não só isso, ele leu vários livros que montam o Mark One dessa época, né? O que? O nosso JCast? Não, o computador. Ah, sim, não. Foi na Segunda Guerra, né? Que surgiu o primeiro computador arcaico bizarríssimo lá. Não, mas digo, o Mark One mesmo. Não sei se é dessa época. E não foi só isso. Ele leu vários livros que montam o caráter econômico da pessoa, como o Capital, como o Príncipe de Maquiavel, como a Arte da Guerra. E como o Pai Rico e o Pai Pobre também, né? Já tinha nas bibliotecas da Kopstein Weinberg. Tem algum problema. Lógico, como ele é também um garoto sensível, nessa época ele também leu O Pequeno Príncipe e chorou no final. Isso vai ser importante mais pra frente, eu acho. Mas ele viu um chapéu ou viu uma cobra? Uma cobra? O que você tá falando? O Pequeno Príncipe. Eu não lembro dessa parte erótica do Pequeno Príncipe. Nem eu. Você leu o Zoldin? Não entendi, não. Mas mundo, né, cara? O chapéu pode facilmente representar uma vagina pelo seu buraco. E a cobra, um pênis. Uma cobra, um... Cara, vocês são desprezíveis, cara. Fazia tempo que eu não dizia isso. Você vai me fazer fantasiar com o Pequeno Príncipe. É o que você fez agora. Como é que eu vou voltar pro foco agora na história? Cara, é porque a única coisa que eu trouxe pra minha vida do Pequeno Príncipe foi o questionamento. Foi a parte erótica. Ih, caramba, eu lembro disso. Foi o questionamento, porque ele tinha um desenho, alguma coisa, uma foto, não lembro o que era. Lógico, ninguém sabia o que era direito. E ele dizia que era uma cobra que tinha engolido um boi, mas parecia um chapéu. É, Sim. Eu tinha 9 anos quando eu li O Pequeno Príncipe, não quero que eu lembre. É, eu era bem pequeno também. Mas eu vi o filme, o desenho do SBT, o anime. Que não diz muita coisa, não, né? Quer dizer muita coisa. O que acontece? Os chefões começaram a ficar atentos pro jovem ascendente Capucho e começaram, no princípio, com uma pequena piada, a pedir a ajuda dele. Por exemplo, precisava demitir um funcionário? Vamos ver se o garoto é bom. Traz ele aqui, manda ele dar notícia. Então eles viram que o Capucho era eloquente, ele sabia falar, ele sabia engambelar as pessoas na lábia também. Mas o Capucho cresceu muito na empresa quando eles precisavam expandir os negócios e eles tiveram a brilhante ideia de lançar comercialmente o Caputino. Os Caputinos, Kopstein Weinberg, existem até hoje na Suíça, se não me engano, são muito famosos. Como é que você acha que os pais da Lika pagam o Nissan pra ela? É com o dinheiro do Caputino. Foi uma cena muito marcante quando entrou o garoto pra demitir um funcionário e os patrões ficaram do lado de fora fazendo piadinha, olá, vamos ver o que vai acontecer. E o funcionário saiu lá de dentro sorridente, feliz da vida. E eles acharam, peraí, o garoto não demitiu, ele acabou, sei lá, ele inventou uma história. Mas não, realmente tinha demitido o funcionário e convenceu o funcionário de que a vida dele podia ser melhor dali pra frente. O Rodrigo Caputino lia muito, não havia uma área que ele fosse ruim. Ele era bom em sociologia, psicologia, carregar caixa no estoque. Caixa, carregamento de coisas. Carregava 5 caixas ao mesmo tempo. Ele era forte. Ele era perspicaz. Não, ele era muito novo pra fazer vasectomia ou ser polígamo. Ele era bom em marketing interno, em comunicação entre departamentos. De repente, inclusive os chefes ficaram meio preocupados porque, segundo as leis californianas, você não pode colocar garotos de 12 anos pra cargos de chefia. Já tinha 13 agora, né? De 13 anos para cargos de chefia. Então eles precisavam que o Rodrigo Caputo se emancipasse. O problema é o seguinte, Giordano, botou o filho lá pra quê? Pra ele fazer veladamente uma certa espionagem industrial. Só que o Rodrigo Capuzzi estava vestido a camisa da empresa, ele queria aprender, ele começou a não ficar nem aí pro pai. Então o Giordano estava numa fase muito ruim da vida dele, porque ele, os negócios com o Sal não estavam indo bem, ele não havia conseguido recuperar sua honra, sua esposa, e o seu filho, que era seu único bem, estava se afastando dele, indo pro lado inimigo, ele estava muito preocupado. Então ele virou pra Rodrigo e falou, Rodrigo, você... vai sair de lá, você vai voltar pra casa, você vai me ajudar aqui, a gente vai conseguir vencer por nossos próprios meios. E o Rodrigo falou, eu não só não vou sair de lá, como eu quero minha emancipação, porque eu vou conseguir um cargo de chefia na Copstein Weinberg. E Giordano ficou chocado, porque não só o divórcio marital era um escândalo, como o divórcio filial era impensável. Era tão impensável que não existe até hoje. Nisso o Rodrigo tinha um problema. Ele precisava que seu pai e sua mãe aceitassem a sua emancipação. Os dois tinham que aceitar. E os dois não estavam no estado emocional lá muito... muito concreto. Ok. Rodrigo... Rodrigo Capuccio, então, muito... Ele enviava constantemente correspondências para sua mãe e falava com ela em sonhos também. Que, nessa época, a mãe dele começou a fazer viagens no corpo astral. Eles já se encontravam muito no mundo dos sonhos, eles conversavam muito a respeito. E a mãe dele queria que ele simplesmente largasse tudo e fosse pra ela. A mãe dele já havia se mudado pra... A mãe dele tinha ficado um pouco famosa porque o John Lennon havia escrito uma música sobre ela. 48? Um dos primeiros sucessos dos Beatles. Eu acho que eles não tinham nem nascido ainda. Os primeiros sucessos dos pais dos Beatles. Intrauterinos, né? Os pais dos Beatles, a John Lennon pai, John Lennon Sr. Não, John Lennon Jr. Duh! Intra-escrotais, né? Duh! São os pais dos Beatles, que já eram um grupo antes dos filhos. E escreveram uma música sobre ela, e ela começou a ficar um pouco famosa, havia se mudado para uma sede um pouco maior. O caputianismo, né? Caputianismo estava crescendo um pouco como filosofia, e a mãe dele queria que, ele voltasse para lá e ajudasse na burocracia, na parte burocrática da instituição. O pai queria que ele virasse agricultor de sal, e um dos dois parecia ligar para a problemática inicial, que era: eu quero me ver livre de vocês! Eu preciso. Ah, vocês estão me atrasando, seus pais! Inclusive, Capucci foi o inventor da revolta adolescente, praticamente. Com certeza. Porque em 40 tem um adolescente que ficava revoltado com os pais. E, veja só, influenciou os filhos do John Lennon pai, né? Sim, os Beatles são... Essa é uma outra história, calma. Quando a gente for fazer um Goes Off sobre os Beatles, a gente conta essa parcela da história. Só que um dia, o Capucci passou uma semana com esse problema. Repentinamente, a mãe apareceu em um sonho pra ele e disse: meu filho, você precisa seguir seu caminho e você pode seguir seu caminho por mim. Eu vou deixar você ir para onde você tem que ir. O que ele não sabia é que a alta cúpula das empresas Copstein Weinberg estavam de olho nele já. E já sabiam de toda a problemática que estava acontecendo e se mobilizaram para resolver esse problema. Então, a divisão mística da alta cúpula que cuidava dos processos cabalísticos para o desenvolvimento do sal entraram em contato com a mãe do Capucci e convenceram que ele poderia também ter um grande desenvolvimento, não só econômico lá dentro, como também espiritual, com os seus processos místicos cabalísticos para desenvolvimento de sal. Já seu pai foi convencido com uma alta quantia de dinheiro. Sim, o Sr. Giordano estava na bancarrota, estava quase vendendo os seus testículos, não que eles valessem muito, ele já era um senhor de 50 e poucos anos, né? Então... Não, ele era novo ainda. Aqui, ó, tem a idade dele, cara. Peraí. Ele estava com... Nessa época, 48? Vocês faltaram as aulas de história da escola onde contaram isso? Não, ele tinha 38 anos. O cara era de 38 anos, na década de 40, era um velho. É claro. Eu esqueci da lei da Idade Média, que vigora até os anos 60. Até os anos 80. Até antes de eu nascer, vigor. A partir do momento que eu nasço, isso muda. Uma nova era se instaura na humanidade. Uma nova ordem mundial se instaurou quando eu nasci. Ele foi convencido, só que pouca gente não sabe o seguinte. Pouco antes dessa oferta em dinheiro pra ele, o pequeno Capuccio foi até o patriarca dos Copstein Weinberg, o senhor Ebenezer Copstein Weinberg. Ele levou o problema e falou: bom, os meus pais não querem aceitar, minha mãe recentemente aceitou, meu pai ainda não. eu acho que só vai ser convencido com dinheiro. Foi aí que Capuccio teve o primeiro vislumbre dos verdadeiros negócios dos copos em Weinberg, porque Ebenezer virou pra ele e falou: pequeno Capuccio, sente-se aqui. Sentou-se, o senhor aceitou. Onde? Na cadeira, não vai rolar abuso, ainda não. E aí, sim, na cadeira. Ele virou: pequeno Capuccio, você aceita um charuto? O Capuccio falou: não, eu não fumo. Então, o seu copo se falou: eu gosto de você, você tem atitude. Você está na minha presença e minha presença não te intimida. Por quê? E aí, o pequeno Capuccio responde: porque eu não vi nada aqui que seja o suficiente para me intimidar. Você é apenas um velho sentado em poder. Você não tem mais o que é necessário para seguir em frente, e você está tão desesperado porque os seus descendentes parecem não se importar muito, que você me convida, um garoto de 13 anos, para a sua sala. Você que me quer como seu sucessor? Você precisa de mim como seu sucessor, como seu aprendiz. Copstein Weiberg vira para ele e fala: você é o garoto mais insolente que eu conheci. Eu gosto disso, garoto. Eu gosto. God damn it, I like it. E aí ele senta. Demoníaco do Mike, do Darko. Ele senta com os seus mocassins na mesa, fuma um charuto e fala: garoto, existem formas de convencer o seu pai. Se você for órfão, você não precisa ser emancipado, não é mesmo? Capuccio vira e fala: eu já imaginava que o sal é um negócio muito lucrativo, mas o sal marítimo ainda tem a maioria de consumidores nos Estados Unidos, e não é possível que apenas o sal cultivado com lactobacilos vivos seja o suficiente para segurar esse império. Eu já imaginava as conversas misteriosas dos corredores, as pessoas, esses documentos ocultos, essas cifras misteriosas nas entrelinhas das notas fiscais. Todas aquelas mulheres de couro preto andando pelo corredor. Com armas e tudo. Tudo isso me deu uma vaga pista de que os verdadeiros negócios, a verdadeira fortuna dos Copstein Weinberg não vem do sal. Mas fique sabendo, Sr. Copstein Weinberg, quando chegar o momento, eu vou me entregar de corpo e alma a todo negócio que essa firma se envolver e que me interessar. Porém, no momento, este ainda não é. Porque família, pra mim, ainda é o mais importante. Porque você precisa entender que o futuro mafioso Capuccio vai ser um homem de família. As tradições familiares, a honra familiar é uma coisa muito forte na máfia italiana. Então, nessa época, a semente disso já se manifestava. Ele queria se ver livre do empecilho que seu pai representava para sua ascensão pessoal, mas ele não queria causar mal a seu pai. Ele era grato por seu pai, pelo esperma do seu pai que lhe deu vida. Então, não que ele soubesse o que era o esperma na época, né? Não tinha isso. Não tinha educação sexual nas bibliotecas dos Copstein Weinberg. Então, o senhor Ebenezer falou: God damn it, you have guts, little boy! E ele falou: você vem na minha sala. Corrone. Pegando, né, os corrones. Ele era aquele forliano, Ebenezer Copstein, ele era judeu. E ele falou: você vem no meu escritório, você desdenha da minha honra, da minha família, você diz que meus familiares não querem se envolver com meus negócios, você me informa que eu devo lhe contratar como meu sucessor, eu abro pra você os segredos mais obscuros e mais profundos da minha família e você cospe em cima. Você é a pessoa que eu preciso. Me diga um valor, me diga qual é o preço do seu pai, não importa qual, e eu compro. E foi aí que, em troca de uma quantia exorbitante de dinheiro, mas uma estufa completamente montada, algo em torno de 10 mil dólares, que na época era muito dinheiro. Mais uma estufa montada. Do qual, para o pai, somente 20% foi dado. Sim, tem que ficar a comissão dele, lógico. Ele era um garoto. Não, 10 mil dólares já era o 20%. Pô, então ele recebeu 50. Ele recebeu. Era muito dinheiro mesmo, era tipo bilhões, né? É, ele recebeu. Deixa eu ouvir a habilidade matemática do Darko, vai. Ele recebeu 40 mil dólares e deu 10 mil para o pai. Bom mesmo, eu não saberia responder. Sabendo que seu pai tinha uma capacidade de desenvolver negócios que era muito limitada, e não querendo que ele, e querendo garantir o futuro dele, o que ele fez? O Capuccio pegou o seu dinheiro, desenvolveu um sistema semi-automatizado para gerar sal, para que fosse fácil pra seu pai produzir. Então ele fez a primeira salinificadora Top Term, que depois mudou um pouco o seu... mudou um pouco o seu foco do futuro, mas por enquanto ele vai fazer sal. E passou a patente pro seu pai e falou: pai, com isso você vai poder não só produzir sal, como você vai poder vender esse aparelho, porque quando as pessoas produzem seu sal em casa, você pode construir um império. O império que pode, inclusive, desestabilizar os copos de Wemberg. Agora você pergunta: ora, ele não se preocupa com isso? Não, porque seria um desafio pra ele, né? Quer dizer, o pequeno Capucho tinha prazer em ajudar a concorrência, pra quê? Pra que ele fosse adversários à altura, pra que ele tivesse um prazer maior ainda em dar a volta por cima e levar seus negócios ainda mais alto. E aí começa a grande trajetória do império do pequeno Rodrigo Capucho. Que entrou para a alta cúpula dos Copters Weinberg. E isso, não sei mais o que aconteceu depois, não. Essa é a primeira fase, né? Então, por enquanto... Então, deixamos os Capuccio aonde? Bom, deixamos Giordano Capuccio começando a investigar a sua salinificadora Top Term. A Giovanna... Giuliana... Giuliana? A Giuliana Capuccio está criando tranças debaixo dos braços. E tá crescendo como mentora espiritual de toda uma sociedade. Já sabe fazer projeção espiritual, né? Já está recrutando pessoas em outras nações, através dos sonhos. Ela já está pré-protestando contra o Vietnã, porque ela já tinha previsto o que ia acontecer. Uhum. Previsto. Não só o Vietnã, como também a guerra no Iraque. Sim, ela estava prevendo inclusive o aquecimento global. E a terceira guerra mundial. Sim, ela já era anti-Bush naquela época. Uma grande profeta. E Rodrigo Capuccio entrando na puberdade de uma forma pouco usual. Enquanto outros garotos começavam a se interessar por meninas e os dramas da adolescência, Rodrigo Capuccio se preocupava em dominar completamente os corpos de Weinberg. Tinha total confiança de Ebenezer, mas, obviamente, causava grande controvérsia entre os demais herdeiros e toda a junta diretiva da companhia, que achava que Ebenezer não batia muito bem e que aquele pequeno Messias, como ele era jocosamente conhecido, poderia fazer alguma coisa. Eles duvidavam do Little Jesus, como ele era conhecido. Entre os integrantes da família. Sem contar que ele tinha um Rolls Royce que nenhum outro garoto de 13 anos da sociedade californiana dos anos do final dos anos 40 tinha. E, inclusive, poucos. Inclusive, era um Rolls Royce tunado com turbo e tudo mais. Inclusive, assim, Rodrigo Capuccio falou sobre várias. Por exemplo, tava vendo televisão um dia e falou: cara, seria muito mais legal se isso aqui tivesse cores, né? E aí os executivos que estavam jantando com eles falaram: peraí, boa ideia. Foi aí que os Copos Tem Vibe, que foi um dos primeiros investidores da TV a cores. Ninguém sabe disso. Entre outras coisas. E surgiu um pouco depois, né? Um pouco depois, quer dizer. Rodrigo Capuccio foi um grande. Uma grande força motriz da nova revolução industrial. Tecnológica. Industrial. Tecnológica. Que é uma indústria. Tecnológica. Uma indústria de consumo de massa. Tecnológica. Ou isso. E futuramente nós então adentraremos a Rodrigo Capuccio na sua vida adulta. Mas isso foi uma próxima vez. Terceira parte da série de filmes sobre as aventuras comprovadas de Crocodilo João, Kai & Co. Restaurar ele funciona muito quente. Acima de tudo, como Frank, após uma manobra arriscada sobre o acidente de kart. Aqui, as crianças realmente querem apenas uma coisa: se divertir e desfrutar as férias. Se você também quiser experimentar algo melhor para sair em frente de vez inútil da caixa, então partiremos para o ouvinte. Aqui quatro estão garantidos hard e anti-tédio dicas. Karaokê. A tendência com pouco talento, mas muito alvivar na paixão microfone repercutiu ao longo da década de 70 no Japão. Enquanto isso, o hype karaokê não para na frente do alemão Salas. Convidar amigos para o console do jogo, Rocker Pose, tomadas sempre em frente e cantar para os ouvidos do seu público sangrar. Mesmo que você pode apontar suas qualidades vocais, também tinha poucas chances de vir a American Idol no Recall. Muito divertido que há em qualquer caso. Festas temáticas. Larry Rip novamente corretamente. Partes são sempre bons, enfim. Particularmente se suas impressões, todo um lema engraçado. Seja quente ou festa de 50 anos, Bad Taste, festa onde suas mães, shorts de ciclismo, Chevy, é uma cena impressionante. Sua imaginação não conhece limites. Que tal, por exemplo, uma vez que um partido onde você trazer o olhar do Crocodiles, o ar da sala de festa de papai aliviar? Look inside your tiny mind and look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired. Dentro dessa sua mente pequena, Live. Pois olha. Mas atentamente, porque não, ficamos tão desanimados, tão enjoados e cansados de todo o ódio que você guarda. Você disse que não é normal ser gay. Eu acho que você é malvado, isso sim. Você é apenas um racista que sequer serve pra amarrar meus cadarços. Seu ponto de vista medieval. Foda-se. Foda-se muito, muito, muito mesmo. Que odiamos o que você faz, odiamos toda a sua turma, por favor, não se aproxime. Foda-se. Foda-se muito, muito mesmo. Porque suas palavras não conduzem. Está ficando muito tarde, então por favor, não se aproxime. Você se sente, você gosta de ter uma mente pequena, não é não? Você quer ser como seu pai, a aprovação que você quer. Bem, não é assim que vai encontrá-lo. Você realmente curte viver uma vida tão cheia de ódio? Porque tem um buraco onde sua alma deveria estar. Você está perdendo o controle e é realmente nojento. Foda-se muito, muito, muito mesmo. Porque odiamos o que você faz, odiamos toda essa sua turma aí, então por favor, não chega perto. Foda-se muito, muito mesmo. Porque suas palavras não conduzem. Tá ficando muito tarde, então por favor, não se aproxime. Vai se fuder. Você diz que acha que precisamos ir pra guerra, mas você já está em uma, pois são pessoas como você que precisam de uma lição, ninguém quer a tua opinião. Foda-se muito porque o meu vocabulário é limitado, eu não consigo achar outro palavrão, porque essas palavras não conduzem, está ficando muito tarde, então por favor, não se aproxime. Foda-se muito, muito mesmo. Porque suas palavras não conduzem, tá ficando muito tarde, por favor, não se aproxime. Vai se fuder. Para os sinos e assobios técnicos, devem estar em ordem o mais rápido como um dispositivo de GPS e de ser infectado com o vírus do geocaching. Nessa versão moderna da caça ao papel, é sobre o uso de GPS para rastrear caixas de tesouros escondidos. As coordenadas são pertinentes às bases de dados do geocaching. Cortin, você sempre quis como um profissional em kart correndo por aí o caminho? Em seguida, na pista de kart, além de pistas de corrida ao ar livre, há também várias instalações interiores, onde você pode até levar em clima podre os pneus a chiar. Mas cuidado, se você superestimar suas habilidades de condução, voa mais rápido fora do turno, quando ele deixou a sua entrada. Como rapidamente alguma coisa pode dar, receber crocodilos Frank sentiu no filme Doloroso. Aquele que não basta ir para um passeio com a saída bela é necessária. Você nevou paisagem atualmente, parece bastante boa da janela para. Mas o próximo verão chegará. O Lorenz continuou, né, observando, né, todos esses efeitos caóticos e tal. E aí o que aconteceu? Ele notou que as variações muito pequenas, aleatórias, elas poderiam gerar, tipo, assim, né? Tipo, efeito dominó, sabe? Que, assim, ele podia elevar o grau de incerteza, né, em eventos futuros, assim. Aí ele podia, assim, realimentar esses graus de aleatoriedade, caramba. Então, assim, ele desenvolveu essas teorias, né, que meio que demonstravam, né, a partir dessas variações mínimas, que a partir, né, dessas variações, assim, podia rolar acelerações, né, nas precipitações dos dados em determinadas direções só. Porque, assim, elas mudavam completamente o resultado de uma determinada experiência. Então, assim, em função, né, dessas constatações, né, ele, que era um meteorologista e tal, ele acabou chegando à conclusão que as previsões, né, dos fenômenos climáticos, eles legal, só tá podiam vendo? Adquirir isso aí grau de precisão, é um ruído na comunicação, é uma diferença que, cultural, assim, que levasse em entendeu? Conta o alto grau de incerteza dos eventos, né? Então, assim, esses fatos acabam assim, Mr. Dan, né? Podem ser alterados a partir dessas mais simples reações, assim. O atrator, por exemplo, né? Tipo, ou então o conjunto, né? Porque semana passada a gente tá falando do conjunto dos pontos atratores. Nossa. Que vai depender do caso do contexto, né? Como a gente já falou. Mas assim, o atrator, né? Pro qual toda a órbita que for passar por um ponto que for próximo, converge para outro ponto. Né? Cara, ou seja, ele acaba ficando assim muito próximo, bastando pra isso, você esperar um tempo, assim, um tempo que seja suficiente. Então, tipo, no caso de um campo de vetores, por exemplo, você pega aí, sei lá, Adobe Firework, sei lá, aí põe lá os vetores. Ah, então, assim, um atrator é sempre uma singularidade, tipo o Kamen Rider Denon. Então, assim, se ele for o estado inicial, ele vai ser o estado atingido. Por que eu falei Denon? O que é isso? Não sei. Nossa, veio na minha cabeça agora. Denon? Falou Denor, não é? Denor é algum físico? Será que eu tô misturando a pauta? Talvez, porque talvez. A gente estuda tanto pra esse podcast que eu acabo misturando a pauta. Não sei, veio e saiu na minha cabeça. Estranho. Sei lá, enfim. Kamen Rider Denor deve ser tipo alemão, né? Por esse nome. Kamen Rider Denor. Kamen Rider. Eu devo ter misturado. Mas enfim, o que eu tava dizendo é... que se o trator for o estado inicial, ele vai ser o estado atingido por todo o tempo passado, futuro, alternativo. Não, alternativo não, é passado e futuro só. Mas você esqueceu de falar dos fractais, que eles são cruciais, né? Pra essa questão toda. Ah, você que diz, né, cara? Eu nem ligo. Não, eles são figuras geométricas, certo? Eu sou totalmente mé pra fractal. A gente tem que explicar pro pessoal o que são os fractais. Eles são figuras geométricas que não, elas não provêm de Euclides. Elas são não euclidianas. E... pode ter, caramba. Porque não tem de Euclides, ou seja, não tem importância, assim. Porque Euclides é algum deus? Ah, cara, não sei. Eu sou ateu, então não posso falar nada sobre deuses, mas... enfim, os fractais, eles dependem dos estados que o sistema... de como que estão as variáveis daquele sistema. Como que tá a massa, como que tá a pressão, temperatura, velocidade, posição, etc. E eles podem ser representados por coordenadas. Tipo... XY, sabe? Num espaço cuja configuração pode ser considerada multidimensional. Olha que bonito. Multidimensional? Multidimensional. Tá rolando um déjà vu agora. Não que eu acredite em déjà vu, porque eu sou cético, mas tá rolando. Você falou isso agora, me inspirou. Eu acho que alguma coisa eu tinha separado pra falar disso, mas não tô conseguindo lembrar. Você viu fractal? O quê? Fractal. Que isso? Fractais que a gente tá falando agora? Não sei. O que você tá falando, cara? Cara, não, não sei. Você ingeriu o quê, velho? Eu acho que foi aquela pizza de cogumelo que eu comi. Não pode falar de pizza aqui, esqueceu? Da proibição, que não pode comer pizza, caramba. Era alguma coisa a ver com algo chamado noitâmina. Isso parece alguma coisa de laboratório, né? Cara, você tá muito doido. Química. A gente confundiu muito a pauta hoje. Eu acho que eu tô tendo uma ideia, cara. Eu vou escrever umas equações aqui que eu devo descobrir alguma coisa muito interessante com isso. Ah, beleza. Mas cada vez que você resolve descobrir uma equação nova, a gente fica 6 meses sem podcast, né? Eu sinto muito, cara. Eles que aprendam física em outro lugar. Putz. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Caravelho. Caravelho está sumido. Um pouco antes da família Capuccio deixar a Itália, Caravelho havia desaparecido após descobrir o envolvimento da família que o havia criado, que o havia tornado um cidadão e não apenas um garoto faminto na chuva que comeu seu próprio dedo. O envolvimento dessa família com o nazismo, que havia dizimado toda a sua raça e destruído toda a sua família. Desesperado com isso, ele fugiu e até agora a gente não sabe onde ele foi parar. Inclusive, a gente tem que lembrar do Wilhelm na história do Capuccio, né? Porque ele desapareceu. O Wilhelm foi atrás dele e nunca mais, né? Wilhelm, o general fascista. Bom, o... qual é o nome? Onde foi, Caravelho? Wilhelm Del Pozzo. Bom, o Del Pozzo tava ainda seguindo, obviamente, a pista do... ele tava perseguindo tanto os Capuccio quanto o Caravelho. Só que, obviamente, os Capuccio eram várias pessoas, o Caravelho era uma criança, então as pistas que os Capuccio deixavam eram mais fortes. Então, o Del Pozzo inicialmente foi para os Estados Unidos atrás dos Capuccio, depois nós voltamos a falar nele, deixando assim caminho livre para Caravelho, que, enquanto na sua pré-adolescência passou por vários lares adotivos, em locais inóspitos da Europa Oriental. Ele tinha 10 anos quando ele fugiu, ele é 2 anos mais novo que o Capucci. E ele terminou no seu aniversário, depois de passar por vários lares adotivos, trabalhando, sendo abusado e prejudicado e maltratado, ele finalmente chegou em Londres, onde ele, depois dele fazer uma amizade com o pequeno Oliver Twist, ele conseguiu um emprego de limpador de chaminé. E ele limpava chaminé e sapateava pelos telhados de Londres, sempre sujo de graxa, com aquele puff gigante. Isso aos 13 anos também? Ou 12 anos, por aí. Enquanto o Capucci alçava seu nome nas empresas... Copstein Weinberg. O pequeno canavelho limpava chaminés e sapateava. Ele se entregou à arte dele de corpo e alma porque... Ele não queria se envolver com política, ele não queria se envolver com nada muito profundo, porque isso faria lembrar suas raízes judaicas. Ele tinha muitos sentimentos misturados com relação a isso, porque ele descobriu recentemente do seu legado e como todos os judeus eram odiados e como foram perseguidos no nazismo. Isso tudo na mente infantil dele foi se misturando e ele tornou-se então um ávido avesso a tudo que fosse muito profundo. Ele queria apenas viver o momento. Ele queria limpar suas chaminés. Hã? Um ávido avesso. É a pícara sonhadora, né? A continuação. A ávida avesso. Então, obviamente, ele limpava chaminés e conheceu muitas personalidades. Com Mary Poppins, ele aprendeu a pular do telhado e de guarda-chuva e amortecer a queda, enfim. Ele falava as palavras mágicas? Supercalifragilisticexpialidoso, sim. E muitas coisas ele foi aprendendo e ele cresceu e se cunhou na rua. E então, de limpador de chaminé, ele conseguiu emprego numa mercearia, ele passou a entregar jornal, passou... Ele andava com calça curta, boinazinha. Extra, extra! Extra, senhor, não sei o quê. Empresa de sal, desponta nos Estados Unidos, extra. E assim... Na verdade, aos 12, Capucci tinha 14. Então, isso daí tá se passando um pouco depois. Aos 12 do canavelho, Capucci tinha 14. Então, isso tá se passando um pouco depois de onde a gente parou com o Capucci. E aí, o que acontece? Nessa fase, o canavelho encontrou, ele estava trabalhando com massagem. Ele entregava jornais, ele frequentava os locais mais baixos de Londres, e ele começou a frequentar a zona de baixo meretrício de Londres, e aí foi nas mãos de Brigitte Lafontaine que, aos 13 anos, canavelho conheceu os prazeres da carne e perdeu sua inocência. E começou a ficar muito amigo das prostitutas, das mulheres da vida. Começou a fazer massagem nelas, a cuidar do cabelo delas, a dar opinião na roupa delas. E não era um gay, tá? Ele apenas... Eu não esperava o canavelho seguisse pra esse lado. Não, ele era uma pessoa delicada, ele era uma pessoa interessada. Ele queria muito se encontrar no mundo e foi essa oportunidade que apareceu. E então... E as pessoas achavam lindo o pênis circuncisado dele. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. E judeus realmente eram muito raros. A maioria deles tinha sido mortos, né? Em Londres não tinha nenhum. Nenhum frequentando prostíbulo, pelo menos. Olha como eles são moralmente, viu? Confiados. Então o que acontece? Ele fez uma grande carreira de massagista. E aí, aos 15 anos, ele já tinha sua pequena clínica de massagem, onde ele aplicava máscaras faciais, aplicava máscara de lama, máscara de chocolate, pasta de grilo com farinha de trigo para as rugas e tal. E uma família de judeus começou a frequentar. Quando descobriram que ele era judeu também, numa conversa casual, começaram a querer botar ele de novo naquele caminho, ensinar para ele os verdadeiros princípios do judaísmo, trazer de volta aquele filho pródigo. A princípio, o canavelho ficou um pouco receoso, mas aos poucos ele se deixou levar, aos poucos ele se interessou. Mas essa família de judeus, eles não sabiam que, na verdade, eles criaram um monstro, porque canavelho não se interessou apenas pelo judaísmo. Ele começou a ver que toda a cultura espiritual dos povos em geral era uma coisa muito fascinante. E ele começou a querer estudar fundo, quer conhecer um pouco de tudo. E então, aos 17 anos, ele decidiu fechar. Ele já tinha investimentos em várias áreas de ligados à massagem, equipamentos de ginástica e produtos de beleza. Ele tinha uma linha de cremes faciais canavelho que até hoje existe e tal. ele começou a descobrir as propriedades do cogumelo do sol, do cartilagem de tubarão. Ele era bem mais Silvio Santos do que o Caputo, né? Não, sim, ele começou a fazer travesseiros com pontinhos magnéticos e coisas assim. E ele então resolveu vender tudo isso, pegar o dinheiro e ir num walkabout e percorrer uma peregrinação em busca de iluminação espiritual. Então ele percorreu tudo. Ele percorreu o caminho de Santiago de Compostela. Ele foi a Machu Picchu. Ele encontrou Shambhala. Ele foi em Eldorado. Ele encontrou a cidade dos gorilas. Da DC. É. Ele foi no planeta dos macacos. Ele foi em Mordo. Foi em Wakanda também, então, né? Foi em Wakanda. Ele foi em Genosha. Ele foi em quem mais? Que outros lugares míticos ele pode ter ido? Ele chegou. Ele fez aula de mergulho, foi Atlântida. Ele conseguiu cruzar pro mundo de Jumanji, né? Sim, ele foi em Elseworlds, ele foi a Gallifrey. Ele foi para outra dimensão. Ele entrou num poço sobre o mundo dos yokais. Sim, ele foi pra fantasia, né, do História Sem Fim. Ele foi pra Bambu Luar. Ele foi pro mundo mágico. Pro mundo das fadas, da fada dela, né? É, mundo mágico, é. Ele foi pro Digimundo, enfim. Ele frequentou todos os locais que poderiam acrescentar alguma coisa. E ele acabou chegando no local o local mais sagrado de todos, obviamente, que era o Vaticano. É o mais inacessível, o mais mítico, o mais lendário e o mais profundo, né? Uma terra inóspita, uma terra que ninguém sabia se existia ou não. Como alguém chega no Vaticano? Será que existe? Será que não existe aquela coisa mesmo? Você não tá confundindo o Vaticano com Stonehenge, não? Não, eles estão falando do Vaticano na década de 50, de 60. Ele era inatingível, né? Era quase uma lenda, ninguém sabia que existia aquilo, né? Porque assim, depois que a Inquisição caiu em 1955, por aí, os católicos eram muito perseguidos. As pessoas estavam com preconceito, então eles tinham que esconder em algum lugar. E aí, o que acontece? Depois que a Inquisição caiu, a banda de católicos, a parte dos católicos da reforma carismática que não aceitavam os inquisidores, o que acontece é o seguinte: tinham os Melo e os Rossi, que eram padres inquisidores. E eles... Não, velho, Rossi são da reforma carismática, pô. Não, eu descendi naquela época, as famílias eram inquisidores. Ah, tá. E eles não aceitaram, enfim, eles caíram. E aí tinha uma família proeminente dentro do núcleo católico, que era os Beraldi, e eles eram carismáticos. E na figura... Muito, muito carismáticos. Na figura do... E assim, tinha o grande, o patriarca, o chefe do clã católico dos Beraldi, era um dos religiosos mais ferrenhos na época. Ele era um teólogo estudioso, ele havia descoberto os manuscritos do Mar Morto, ele usava o cálice sagrado como adorno em sua casa, tá escondido lá. Ele tinha um Eva escondido no porão. Ele era o detentor do oitavo segredo de Maria, mas a gente vai chegar com a conta daqui. Oitavo, tá, vou manter a conta, hein? Que você pula os ímpares, são quantos pares? O grande arcebispo Dom Johann Beraldi. Grande, grande, grande religioso, grande devoto de Deus. Dom Johann é de origem judia, né? Ele descende de judeus. Na verdade, ele se envolveu, ele já tem uma certa idade, né? Então ele se envolveu com a Igreja Católica justamente para disfarçar sua origem judaica e fugir dos nazistas. E eles fundaram a Fortaleza do Vaticano. Um grande esconderijo para todos aqueles católicos que pudessem. Era um grande bunker no meio da Itália para proteger os católicos que queriam esperar a poeira baixar. Nossa, a história da máfia já tá virando uma história alternativa pesada, hardcore. Os católicos queriam esperar a poeira da Inquisição baixar para que eles pudessem ressurgir no mundo e apresentar: olha, católicos, nós somos um pouco mais que fogueiras, né? Nós temos um pouco mais de conhecimento para dar. Agora a gente canta e ergue as mãos. E dá glória a Deus. E dentro do Vaticano, houve a profecia de que durante anos e anos Johann Beraldi governaria pacificamente o Vaticano, até que o novo modelo de governo se fizesse necessário. Ele estava querendo fundar alguma coisa, algum velho de chapéu que pudesse tomar conta do lugar dele, mas ele não tinha planejado muito bem como isso ia ser. Mas que ele usava o chapéu na época. Até que ele se olhou no espelho e viu que ele tinha cabelo branco, que ele poderia ser o velho de chapéu. Sim, mas isso é depois. Finalmente, Canaveio chegou no Vaticano, ele teve que responder uma charada nos portões, teve que passar por um labirinto do Minotauro e teve que passar por fazer rezar 12 trabalhos muito complicados para poder chegar na fortaleza. Deve passar por 3 ou 4 sonhos, descer até o limbo e depois voltar, né? Sim, para poder chegar no grande castelo Beraldi e conseguir uma entrevista com Johann Beraldi. E Johann, vendo que Canaveio era uma pessoa de valor mesmo, porque todos os outros já tinham morrido, o Vaticano era cheio de caveiras, de pessoas que estavam tentando chegar lá e tal. Vendo que ele era uma pessoa de valor, que tinha algo mais naquele espírito, que ele poderia se tornar algo muito grande, falou com ele o seguinte: Canaveio, você pode ajudar os católicos a ressurgirem. Nós não podemos sair. Você será nosso agente externo. Eu tenho emprego pra você, Canaveio. O Johann, ele tem um daqueles cetros grandões, né? Costa no chão assim, são do tamanho dele. Sim, sim, ele bate e é bem veemente. A sala dele consistia de um trono imenso e estatuetas. Ele tinha um palco de teatro de 52 polegadas de LED com um sistema de soul surround pra poder, enfim. Ele não fazia nada durante 5 meses do ano, só meditando, enfim. E aí ele virou pro Canaveio e falou isso, falou: bom, mas pra você se tornar o nosso agente, você precisa passar por um último teste de valor. Aqui, escondido no calabouço deste castelo, encontra-se uma senhora, uma freira, a irmã Lúcia, que ela reza muito, e ela era a detentora do 8º segredo de Maria. Fátima. De Fátima. Maria de Fátima. Seja mais específico, Maria tem um monte. Você sabe que na Igreja Católica o que mais tem é Maria, sabe? Maria tem múltiplas personalidades. Mas as mesmas dá. Não é igual a Terra. Mas o problema é que a irmã Lúcia havia batido a cabeça e tinha esquecido qual era o segredo. E aí, eu tô querendo injetar carisma no Johann. Ele foi o único personagem até agora que não me cativou. Pô, não pode ficar magoado, hein? Não, eu quero o Johann motherfucker, sabe? Ele tem que ser bem motherfucker. Mas ele vai ser. O problema é o seguinte: ele virou e falou assim: antes de perder a memória, irmã Lúcia havia confiado o segredo a mim. Só que eu falei o seguinte: eu sou uma pessoa corruptível. Eu sou uma pessoa falha ainda na época, né? Então esse segredo, se eu souber, ele vai me corromper. Então eu quero ser o guardião desse segredo, mas eu quero saber esse segredo. O que eles fizeram? Eles viajaram em segredo. Em segredo. Eles viajaram secretamente em segredo, de forma secreta, pros Estados Unidos, se infiltraram na família Kopstein, Weinberg. Quem fez isso? A irmã Lúcia e o Johann Beraldi. Ah, tá. E eles sequestraram um dos filhos mais novos de Ebenezer, Kopstein Weinberg, o Marcus Weinberg, e reprogramaram o segredo no DNA dele. Hã? O Marcus é o bebê? É o filho do Ebenezer. Mas ele era um bebê ou ele era uma criança? Ele era uma criança. Criancinha. Eles programaram. O segredo agora está escrito no DNA dele. Isso, eles decodificaram o segredo no DNA dessa criança e jogaram lá e voltaram. A missão de Canaveio era retornar para os Estados Unidos, se filtrar nos Kopstein Weinberg e recuperar o segredo. Por quê? A irmã Lúcia havia perdido a memória e Johann Beraldi estava preocupado. Bom, se esse segredo diz respeito a algo muito importante que está para acontecer, se acontecer, a irmã Lúcia não sabe mais para poder avisar. Então a gente precisa recuperar esse segredo, mas eu não posso sair daqui. Então eu preciso do Canaveio para poder fazer isso por mim. E o Canaveio respira fundo e fala: eu aceito essa missão. E ele se levanta, o Johann lhe dá armas para ajudar na sua jornada, lhe dá uma shotgun disfarçada de cruz gigante. Sim, uma flanela que a suou Maria, a Maria suou o nariz quando estava chorando por Jesus. Ela tem essa flanela com a melequinha de Maria para poder. Qual é o poder do catarro marisco? Ajuda no sistema imunológico. Ele cola qualquer coisa. Não deixa ele pegar gripe nem nada. Ele cola qualquer coisa. Super cola. Cola qualquer coisa. E também deu a última arma, que foi qual, Luan? Peraí, eu ainda tô na escopeta de Jesus. Não, a escopeta ela é feita com a madeira da cruz, onde Jesus foi crucificado. Puta merda, hein? Ela é uma daquelas escopetas de caça, que tem tipo uma lancinha embaixo, que é a ponta da lança. Peraí, ela não é disfarçada de cruz, caceta? Sim, mas a ponta dela é de escopeta. E ela tem logo abaixo, sabe aquelas escopetas de caça que tem uma lancinha embaixo? No caso dela, tem a ponta da lança de Longinus. Isso não. Puta merda. Puta merda. Eu ia entrar na anatomia das armas, mas enfim, deixa pra lá depois dessa. ele deu um amuleto pra poder preservar, porque Canavera precisaria se manter casto nessa sua jornada. E era uma pessoa homossexualizada. Então, pra poder se manter sexualizado. Não, cheio de homossexuais nesse podcast. E aí, ele colocou no pescoço um amuleto, um vidrinho que continha um pelo pubiano de Maria Madalena. Ia protegê-lo e ia manter a sua libido sempre alimentada. E aí, Canavera foi pra sua missão sagrada. De resgatar o garoto. Agora, por que que ele precisa de uma shotgun com uma ponta 11 de Longinus pra resgatar uma criança? Eu não sei. Mas a gente também ainda não sabe os poderes, né, dessa arma. É, assim deixamos nosso querido Canavelho em busca do oitavo segredo de Maria codificado no sangue dos Weinberg. E apesar de Canavelho ter ido, ele não confia plenamente em Johann e ele tem sérias dúvidas do que Johann, no fim das contas, quer fazer com esse segredo. Sim, porque, ao que tudo indica, Johann ainda pode ser um ser humano tão corruptível como era antes. Quem garante que ele se iluminou tanto assim, né? Então... Quem garante que essa história é verdade, de que ele não aceitou o segredo? Quem garante que irmã Lúcia perdeu a memória de formas naturais? Quem garante que ela está viva? Quem garante que ela realmente perdeu a memória? Sim. Quem garante que ela existiu em algum momento? É! toda aquela cena do nascimento de Rodrigo, em que irmã Lúcia apareceu, pode ter sido forjado por Johann. São muitas perguntas e poucas respostas nessa trama. Como sempre, né? A gente nunca responde porra nenhuma. De mistério. Aprendi com o Damon. Essa trama cheia de mistérios. Essa trama cheia de mistérios que se chama... Luan. Il poderoso fashion. Aqui, qua, qua, qua. Aqui, qua, qua. Eu terminei a 52 agora. Aleluia. Eu tô tentando agora ler um pouquinho de mangá pra dar uma... É uma boa. É uma boa. Eu parei com os Cascomics, tô botando mangá em dia, que tava atrasado. Eu queria agradecer logo pra quem tá começando a ler algo que eu tô comprando de papel. E fica só nisso. Uhum. Eu compro um mês, porque até agora eu tô comprando, eu tô com 5 meses. Mas você ainda vai ter que ler aquele final. Ainda vai ter que ler esse mesmo livro com a Cascalhão, né? Você tem que ler aquele final e... Blackest Night vai ser agora, né? Blackest Night. É, eu tenho a mania de chamar de Blackest Night pelo pessoal do MDM. Chama Blackest? É porque tem um cara lá que fala errado. Um cara falou uma vez, não lembro quem, falou Blackest Night. Aí agora eu era. Quando eu era recorrente, eu chamava de Blackest Night. Eu não consigo mais chamar de Blackest. É que não é o Batman, né? Ele não é mais o Batman, nunca mais. Você viu que a parada de Batman Corporation? Que vai ter empresa, né? Com vários Batman. O Bruce Wayne vai admitir que ele é o cara que fez o Batman todos os anos. Ele vai virar o Tony Stark do Homem de Ferro. É, só que não sabe como chama o Tony Stark. Mas o mais legal é que ele vai botar a empresinha dele, né? É, vai ser empresa e vai financiar a Batman no mundo inteiro. Eu gostei disso. O bizarro é que agora o Dick Grayson vai continuar sendo Batman em algumas revistas. O Bruce Wayne vai ser Batman também em outros. Uhum. Vão ser Batman concorrentes. Assim, o Superman tá meio perdido. Parece que o arco de trazer que não foi tão legal. O pessoal não gostou muito. A Mulher Maravilha tá no chão com essa... Não gostei mesmo dessa... Você sabe o que fizeram com ela, né? Não. Mudaram o uniforme dela, botaram a jaquetinha agora. Como assim? Sim, agora ela usa uma calça coladinha, a jaquetinha. O quê? Sim. Lembra vagamente o uniforme da Mulher Maravilha nas cores e tal, mas é um uniforme novo. Não é mais o uniforme de Amazônia. E fizeram um Mephisto maluco lá pra começar a história dela de novo. Rolou uma maluquice espaço-temporal lá que ela. A origem dela mudou, tudo dela mudou. Por que eles fazem com ela vida? Quem tá escrevendo a Straczynski? E parece que o Straczynski vai sair fora agora, tanto do Superman quanto da Mulher Maravilha. Por quê? O Superman. É maluco, né? Tira esse nome daí. O Superman tá mais ou menos. Ele vai sair porque aquele reboot do Superman, que é o Superman Terra 1, sei lá qual é o nome, deu muito certo. E ele vai se dedicar só àquilo. E o Superman parece que tá mais ou menos, mas Mulher Maravilha, todo mundo criticando, ninguém gostou, eu não li. Mas só pelo conceito eu já não gosto, sabe? Não li, não gostei. Eu assisti... Porque eu gosto muito da Mulher Maravilha e não me irrito com ela. Eu assisti aquele desenho, a Superman Batman Apocalipse, e que é baseado no arco que ele teve agora, que ele encontra a cara, uhum. e tal. E ela vai treinar com as Amazonas. A Mulher Maravilha, que aparece nesse desenho, é fodástica. Tem umas cenas de luta dela que, cara, se fizesse aquilo no cinema, impossível não dar certo. Cara, a Mulher Maravilha é incrível. Porque, não sei como as pessoas enxergam isso. O problema é que nos quadrinhos maltratam tanto ela que eles não exploram o potencial dela. Ela é uma guerreira. Mas nos quadrinhos só parece ela voando no sol. Pois é. Né? Então no filme a coreografia de luta dela, sabe, a postura da luta e a coreografia de luta muito bem animada é muito foda. Cara, eu não consigo, quando eu penso em mulher forte em quadrinhos, não vem outra pessoa na minha cabeça que não seja ela. O problema é que os roteiristas e os desenhistas maltratam muito ela, não aproveitam o potencial dela. E é engraçado você ver lá. Ah, legal, tipo, Mulher Maravilha, Amazonas, a Barda, Precursora. Precursora? Tem a Precursora morando na Ilha Paraíso. Por quê? Não sei. Precursora é a Rabinha, né? Rabinha. Hein? E a amiga da cara. Ninguém, e morre. Ninguém explica? Morre protegendo a cara. Não. Ela foi achada pelas Amazonas. Elas vão dar um lar pra ela. Ela tem esses poderes de ver o futuro. Ela Nossa. Começa a ter visões da cara morrendo. E ela vai proteger a cara e morre. E acabou. E ela é tipo uma mentora da cara por um breve momento. Só pra ter ali. Só pra falar que legal. Kuruhimo, kuruhimo, ikusen no toki o koeta toki kuragari no kenjin ga surereta imi o atsume umitoi ni mi o shiranu hono odoraseta. Era de certo a voz do leão. As crianças já haviam adivinhado o que ele falava. Mesmo assim, quando falou, foi um choque para elas, ao mesmo tempo agradável e terrível. Escreveu-se na biblioteca e emprestou dois romances policiais de Elizabeth George. Numa papelaria, adquiriu canetas e blocos de notas. Comprou também uma mochila para carregar suas novas aquisições. Formidável, o velho morango! Exclamou Polly. Estou feliz de saber que ele também foi escolhido para ser um animal falante. O ponto de interrogação mais evidente dizia respeito à própria Harriet. Quem era ela, afinal? Ele correu pelas escadas à frente. As crianças temeram que demandasse o sótão para esconder os anéis restantes. Mas não precisavam preocupar-se. Tio André procurava uma garrafa escondida no guarda-roupa. Saiu de roupão e foi direto para o banheiro. Diggory perguntou a Polly. A pele é muito fina. Vai doer um bocado. A localidade de Turfan não era defendida por muros ou portões, mas um portal de madeira talhado com a forma de dois dragões que se engoliam mutuamente guardava a entrada da cidade. O monumento, segundo os taoístas, barrava o assalto dos espíritos maus e protegia o vale contra a fúria dos deuses. Subindo a escada surgiu uma figura alta, em cores cintilantes. Caminhou animadamente até o palco, tirou o microfone de seu pedestal e parou por instantes para agradecer os aplausos da plateia, exibindo para todos seu sorriso de grade. Acenou para alguns amigos particulares na plateia, embora não houvesse nenhum, e esperou que os aplausos terminassem. Amassa bem essa lama! Agora mistura, mistura bem, mistura bem! Ainda estou amassando! Puxa, olha que textura! Não é uma maravilha? Somos as melhores produtoras de bolinhos de lama do país! Uau, olha só o estado de vocês! Espera só até a mãe de vocês ver isso! Por quê? Qual é o problema? A gente está de avental! De qualquer forma, ele é um homem que eu prefiro não enfrentar. Ele pode ser comprado? Já houve tentativas de mudar sua aliança com dinheiro ou mulheres. É inútil. Se ele aceita um trabalho, ele o cumpre. Ele não será distraído, e mais uma coisa que você deveria saber, coronel. Consideramos a possibilidade de contratá-lo em breve. Mas o que ele estaria pensando? Mesmo com o terror do olho do pai assombrando sua alma, Vitória pressentiu que um outro motivo de terror a esperava lá dentro. Quando ergueu o olhar anuviado para o interior do aposento, confirmou-se o capítulo seguinte do pesadelo. A solitária coluna de recarga encontrava-se vazia. A câmara tinha o teto baixo, luz fraca e era gigantesca. Lá no fundo, a uns 300 metros, uma passagem em arco levava ao que parecia ser uma câmara similar, ocupada de forma similar. E Maeglin, filho da irmã de Turgon, que estava por perto, ouviu essas palavras e não as esqueceu, mas nada disse. Limpador de telefones? Um limpador de telefones morto? Segunda classe. Quando chegou a Salt Lake City, tinha sonhado três vezes com as gêmeas. Tinha visto sua violação numa cena vaga e aterrorizante. Tinha visto o neném nascido de uma das irmãs. Tinha visto o bebê escondido quando as gêmeas foram novamente caçadas e aprisionadas. Teriam sido mortas? Ela não sabia. Os cabelos vermelhos. Se ao menos pudesse ver os rostos dela, os olhos. Os cabelos vermelhos a torturavam. A nova melodia rapidamente tomou forma. Trabalhando na escala de dó, eles esboçaram uma sequência que utilizava uma progressão padronizada de 4 acordes. Porém, quando chegou a hora de elaborar o Middle Eight, Paul acidentalmente tocou um sol menor e sentiu que alguma coisa acontecera. Aquilo nos transportou para uma região surpreendente, explicou ele. E esse homem é Arthur? um grande comandante guerreiro e herói que lutou de tal modo que, contra todas as chances, 1500 anos depois, seus inimigos amam e reverenciam sua memória. Viking Xadrez. Ele foi o hit absoluto do verão passado. No Tensas Faces, dirigido em parques da cidade em blocos de madeira. Você acha que tem a ver com arte? Não, esta é Cub. O que precisa de dois times e um monte de blocos de madeira. Quem derruba o rei no meio do campo, o verdadeiro rei do jogo. Parece divertido? Então tente sustentar. Quem quiser comprar o jogo, você deve desembolsar apenas 20 libras. E para aqueles que não têm duas mãos esquerdas, Vink Xadrez. Você pode facilmente construir sozinho. Google Quote as instruções. Slackline. O vetembo americano que poucos escaladores fizeram ginástica volta o pé em cordões de estacionamento. E tornou-se real tendência setters. Enquanto isso, o equilíbrio tem capturado os parques alemães. Tudo o que você precisa é de um slack. Uma bolsa ou um cinto. E duas armas de luz, qualquer coisa só fica por aí. E agora você pode mostrar que é candidato a puxar, que em flash como slackliners realmente funcionam, mesmo arriscando apenas alguns saltos. Floresta de escalada e cordas de alta. O chefe Chico vai cozinhar. As tiquititas. Eu quero mais fique, cara. Eu tô viciado. Eu arrumo a história de mais alguém aí. Então, assim, a próxima vez que tivermos um Martiu, a próxima vez que tiver rolado tudo que a gente gravou hoje, a gente vai continuar a história, obviamente. Só que a gente vai. Eu tive a ideia de adicionar uma coisinha a mais. Quem quiser mandar e-mail dando sugestões pra história, sugestões de locais, lugares, pessoas, nomes, acontecimentos, palavras randômicas, coisas que vocês querem que a gente queiram que a gente inclua na história. A gente vai selecionar na hora os e-mails, a gente vai de improviso colocar na história e vamos fazer tipo aquelas coisas de improviso daquele povo do YouTube. Tudo isso aqui já foi um grande improviso, né? Parece que agora vocês vão influenciar no nosso improviso. Isso, vai ficar mais legal. Fala, Lu. Não, você cortou o gap que eu ia falar, porque aqui você decide o final. Deve ser a edição mais odiada depois do Goes Off. Pra mas mim, cara, eu ouvi o Mark II 2 e foi a coisa mais divertida do mundo pra mim. E assim, só que é o que a gente mais gosta de fazer, então foda-se, eu já continuo fazendo por um tempo. Mas assim, vai ser bem espaçado, pode deixar que a gente ainda não vai enlouquecer. Pelo menos e por enquanto, né? Porque depois vai rolar a crise. Vai rolar a crise. E tá com potencial RPGístico até a nossa história, né, cara? Vamos criar um livro de RPG da Kika Italiana. Vai rolar toda uma compilação, todo um universo. Porque o Poderoso Feijão é só um pequeno pedaço desse universo amplo que já envolve, engloba todo o nosso mundo alternativo. Alternativo, caramba. Alternativo porque não é o que a história contou. Porque houve muito encobrimento, vários interesses conflitantes, mas a gente tá contando a verdade. É o verdadeiro. Nós que vivemos no mundo alternativo. Então, até semana que vem. Dá tchau, Elon. Luan, faz um encerramento sozinho, você, Luan. Fala assim, ó. Galera, manda, esse foi o Mark II, manda e-mails pra gente. Nós amamos vocês. Do programa número 100. Se vocês não seríamos nada. Programa número 100, 13 de dezembro, vai lá. Não posso fazer cruz de tchau, não? Não, a gente quer que você discurse. Eu tô tão absorto aqui no meu mundinho. Desperte a sua eloquência. Luan. Neste momento, não. Seja o nosso host nesse momento. Você é sempre um apêndice no nosso programa. Você é aquele cara que aparece. Você é o maluco do combo do Mortal Kombat. Que aparece só falar. O piriri! O piriri! Não, por favor. É um cara de camisa rosa. Do nada aparece, bota a cara na tela. O piriri! Então, por favor, seja o nosso host nesse momento. O piriri! Eu gostei disso, eu achava tão legal isso. Mas é isso aí, pessoal. O JCast vai ficando por aqui, por enquanto. Eu não entendi porcaria nenhuma, meus olhos estão ardendo. Essa fic é simplesmente demais pra mim. Qual é o seu personagem favorito, Luan? Cara, eu posso dar spoiler? A cara de desconcerto dele, ou melhor. Não, não dei spoiler. Ah, então não posso falar meu personagem favorito. Eu sou o segundo favorito. Eu posso dar spoiler? Que isso, cara? Você só gosta de gente que vai fazer alguma coisa no futuro? É bem por aí. Não se esqueçam que o nosso programa, nossa edição número 100 vai ao ar no dia 11 de dezembro. Ah, nem eu sabia disso. E é só isso. Tchau. É verdade, cara. Muito tempo a gente não tem mensagem de voz. Mensagem de voz, principalmente pro programa 100. É verdade. Eu acho que vocês já sabem disso. O JCast tá chegando na edição número 100. Então mandem mensagem de voz pra gente. Digam o que vocês acham, desde quando vocês ouvem. Xinguem eles. Não precisam me xingar. Digam o que vocês esperam nos próximos 100 programas. fale o que vocês acham sobre, sobre o aborto, sobre a legalização da maconha, sobre a nova maioridade penal, essas coisas. Sobre a nova ordem mundial, sobre o despertar do chakra. Sobre o segredo de Shambhala, sobre se Stephanie Meyer deve continuar ou não com o Crepúsculo. Sobre usar cueca ao avesso quando você tá na casa de alguém e ainda está sem roupas novas. Sobre, cara... Sobre o quão chocante foi ver o novo cartaz de Harry Potter que aparece no Daniel Radcliffe com barba. Isso é muito chocante. Você viu? Vi. Incrível, né? Ou fale sobre o que você achou do Pro Evolution Soccer 2011, sei lá. Não, não, não falem sobre isso. Luan, sua última mensagem sexy para molhar a calcinha de todas as nossas ouvintes e também dos nossos ouvintes que usam calcinha. Cara, eu acabei de broxar foda depois dessa. Que merda. Isso foi muito Amado Batista, sei lá. Não, não, não, então, pelo amor de Deus, tchau, é, não. Você, é outro, você balançar uma mudança como Tarzan por entre as árvores. Onde? Nos cursos de alta, cordas e madeiras de escalada. Armado com cintos de segurança e capacete, está acontecendo em todos uma coisa. A principal coisa é ficar. Pode, portanto, subiu, girou, caiu, equilibrado e todo o resto. Vai ser tentado, a não cedo, como um saco molhado para balançar a corda de segurança. A viagem de aventura realmente é muito barata, mas com toda a turma é talvez um desconto de grupo. Disc Golf. O golfe é algo para os pensionistas e atraí-lo com base no frisbee morrido há anos antes do forno Hinter. Depois jogue os dois em uma panela, o que sai um passeio divertido com a natureza em que se afundaram na paisagem do disco plano em vários seixos especiais de pesca. Permanentemente montado no campo de golfe de disco, agora em quase 30 localidades na Alemanha. Quando calculado na sua proximidade, não é a pista apenas uma coisa, a improvisação. A improvisação também é solicitada pelos crocodilos suburbanos, para depois Dennis está sentado na prisão, a fim de extrair dele, porque o resto da arrumada crocodilo suburbana transfere seu cérebro. O que vem de fora? Aprender a partir de 20 de janeiro de 2011. Então, isto é, o jovem herói e os três crocodilos, seus últimos grandes aventuras. Puri, puri. Puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, giga puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri. Puri, puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri. Puri, puri. Puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri, puri, puri. Puri. Mas enfim, voltando pro que interessa, né, que é o que é esse cinema de super-heróis e tal. Então assim, já que os quadrinhos andam numa fase muito boa e já que o cinema, desde que Hollywood quebrou a bolha de Hollywood, estourou, que os Estados Unidos estão muito receosos, né, de fazer filme e tal. Inclusive, esse filme do Quinto Doutor vai ter um orçamento de $600 mil, que é um dos maiores orçamentos em 20 anos, assim, de cinema americano. Então, é uma loucura, tá, uma grande aposta e tal. Mas eu acho que com o Uwe Boll controlando, eu acho que não tem erro, né? Ouvi dizer que é a Suécia. Mesmo porque agora que o. Agora parece que vão usar a nova encarnação feminina do Thor no cinema, né? Finalmente, aí vão chamar a Michelle Rodrigues, que enfim, é a minha favorita. Agora que o Superman é um cachorro, a gente não pode fazer mais nada, né? Só que não usaram no cinema ainda, né? Tipo. Ainda não, no cinema ele ainda tá naquela fase que ele era um dinossauro. Uhum. O cachorro. É, aquele negócio, o cachorro vai ser mais barato em termos de orçamento, mas em termos de emoção, né? Não vai ser nem perto, assim, da mesma coisa. Eu ouvi dizer que a Suécia tá produzindo um filme aí que tá custando 5 bilhões de libras esterlinas. Moeda da Suécia. Uhum. É filme esterlino? Eu não sabia, eu achei que a Suécia. Como? A Suécia, eu achava que a moeda era o Asian, né? Porque ela é. Que agora a Ásia se uniu, né? É, Suécia, Austrália e Coreia é os. países mais ricos da Ásia se uniram e tinha uma parada que eles iam criar uma moeda única agora, né? Achei que tava falando dessa moeda, mas pelo jeito não, a Suécia em si não mudou ainda. A Suécia é uma ilha, né? Então eles descobriram várias moedas antigas de um povo muito antigo que viveu por lá e que possui um material que não se acha mais hoje em dia, que é o ouro. Nossa, cara, ouro que a galera da Bélgica fazia? Bélgica. Sabe, Bélgica da história, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, sim, a Bélgica Central, né? Que tá falando. Que hoje em dia, enfim, o povo lá se mata pra conseguir achar um pozinho do que sobrou, né? Mas... Quem nunca ouviu falar do grande time de rugby centro-belga? É, mas aí quem mandou, né? O Nero Botafogo em Bélgica. Agora não sobrou mais nada, mas enfim. Mas, inclusive, por falar em ouro belga, acharam, né? Uma mina lá de ouro. Tem quase nada, assim. Tem um pouquinho de pó e tal. Só, mas acharam. Foi uma descoberta importante. Você não se interessa pra essas descobertas arqueológicas, né? Sinceramente, não. Você fica... Aquele negócio, por você, a gente fazia cast sobre Colírio da Capricho junto, é uma coisa que você gosta. É disso, aqueles garotos com cabelo bonitinho. Sim, realmente, é verdade. Você viu o Vida de Garoto ontem? Cara, desde que você saiu do armário aqui no podcast, a gente perdeu ouvinte pra caralho, você sabe, né? Eu não fingi, né? Agora pra ser eu mesmo. Eu sei que foi um grande peso que você tirou da sua consciência, mas sei lá, tipo... Eu não aprovo, né? Eu não aprovo. Maldita hora, né? Que a homofobia deixou de ser pena de morte aqui no Brasil. Você sabe, né? Estavam dizendo que eu tinha um interesse muito grande por cavalos anões. Então eu tinha que quebrar esse boato, falar a verdade, antes que eu acontecesse. Mas você já comeu uma égua, não? Não, nunca. Nunca. Não, nunca. Eu tenho imagens, né? Definitivamente nunca. Vamos parar. Eu sei que a galera gosta de ouvir da nossa vida sexual. Todos os nossos spin-offs sexuais o povo gosta. Mas hoje não é dia disso. O que a gente fala sobre sexo com vírgula? Então, isso ainda existe lá, realmente. Isso você pode ver até em qualquer material. Só que não é do jeito que é retratado em algum lugar. Brunilda. Brunilda. É, Brunilda. O nome da Pônio, na verdade, é Brunilda. Muito melhor. É o nome da mãe dela. É aquela minha mãe lá. Também é um nome bem assim. Porque ela pode ser grandmamá. E o nome do pai dela é um romano, ele foi de moço. Então, a compreensão de que ele é um romano, que ele é um romano, que ele é um romano, que ele é um romano, que ele é um romano, que ele é um poder de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma luta de uma lu